sacrifícios não quiseste, mas um corpo me preparaste. Vim, Senhor, fazer a Tua vontade. Com coração sincero eu chego em humildade. O véu se rasgou, a vida se fez. Pelo sangue de Jesus eu venho outra vez. Oh, vem, Senhor, enche o meu ser. Em Ti eu encontro meu viver. Com fé me aproximo. Teu amor é o abrigo. Na Tua presença eu quero estar. Uma só oblação por nós fez perfeito o que somos. O Espírito testifica em nossos corações, Ele habita. Não me lembrarei dos meus pecados. Em Ti, Senhor, sou renovado. Oh, vem, Senhor, enche o meu ser. Em Ti eu encontro meu viver. Com fé me aproximo. Teu amor é o abrigo. Na Tua santuário. Com esperança, seguimos o Teu chamado. Em Ti, temos vida e redenção. Fiel é aquele que prometeu. Vamos juntos, em união. Oh, vem, Senhor, enche o meu ser. Em Ti eu encontro o meu viver. Com fé me aproximo. Teu amor é um abrigo. Na Tua presença eu quero estar.